Open, unlock the system, insert the trap, release, close, lock the system. The light is green, trap is clean. Todo fantasma mal comportado conhece o seu destino. Agora, nós também. Sextas-feiras à noite, Miguel Simões oferece uma expedição musical por um plano de boas e más assombrações e todas as outras no meio. Olá, sou o Miguel. Estou na unidade de contenção. Fazemos a abertura da sessão desta semana com Êxodo, de Daniela Caça. A propósito do lançamento, infelizmente apenas em vinil, de Sovrapposizione di Immagini, espécie de compilação de alguns dos instrumentais e, ao mesmo tempo, introdução aos sons ultra diversificados de Daniela Caça. Entre nós, somente até aos 42 anos, mas dona de um volume de trabalho considerável, Daniela é tida como compositora de trilhas sonoras para rádio, TV e cinema primeiro, e só depois como a verdadeira pioneira da pop eletrónica que foi, dentro e fora da Itália dos anos 70. Sovrapposizione di Immagini já está cá fora pela sempre atenta Finders Keepers e vai dominar a nossa expedição à unidade desta semana. Seguimos com Grosse Cilindrate antes dos retornos de Faust e Teams. Sentem-se confortáveis e relaxem. sur le tapis, il se coince les câbles sous les bas de pelote. Cavalcade infernale. Ventre à terre. Le cul dans les fourmis. Le nez dans les étoiles. Aplati. Platis sur le tapis, étendu sur le ventre, pensée, je vous chante, patte, pelote, note par note, note par note, temps par temps, temps par temps, temps par temps, le cul dans les fourmis. Dans les étoiles, le boire dans le sourire, sourire dans les déboires, et sourire dans les déboires, et on laisse avec triple nœud, triple nœud, allongé dans l'herbe, étendu dans l'herbe, aplati sur le ventre, ça avance, ah ça avance. Ah, ça avance. On avance. Ah oui, ouais, ça avance. Ça avance. Je sais pas où ça nous mène, mais ça avance. Ça cavale. Hein. Expired now. Psh, don't worry though. Sultan, do novo projeto de Vinyl Williams com Toru Imoa no baixo. Chama-se Transzen Dental Spa, é provavelmente a melhor clínica do mundo e também um projeto multimédia que podem encontrar gratuita e oficialmente para download nos torrents. Link na nossa casa no Facebook. Agora o outro dos nossos Williams, recordação para New Violence, dos nossos temas favoritos da colheita de 2008. Violence. quase a terminar a viagem desta semana, com o lado mais sinistro e quase típico do terror clássico italiano de Daniela Cassa. É o tema título de Sovrapposizione di Immagini, uma compilação belíssima que já está disponível nas lojas mais atentas. Vamos despedir-nos com When Love Comes, do foco previsto para a próxima sessão, o fantástico Paint a Lady de 1970, por Susan Christie. Mantenham-se vivos e até para a semana. Ooh.